todos os guerreiros e guerreiras. Ogunhê! Eu sou filho de Jorge e aqui estou. Entre lutas e batalhas jamais se acovardou. Não desistiu, não se entregou, lutou com o inimigo. Determinação, trago comigo. Não tem demanda, nós comanda, não tem de deter. Meus inimigos não poderão me conter. Eu já nasci iluminado, abençoado, protegido por São Jorge, o manto vermelho sagrado. Trago no sangue, superação. Na mente, na alma, no corpo, no coração. Sou guerreiro e guerreiro não desiste. Se quer ver meu mal, sou um conselho, então desiste. Minha alma ilumina a escuridão. Olhar é como lança perfurando no chão um dragão. Na missão eu tô, não é o fim. Cumpri o que foi determinado, então pra mim. Meu comandante é o líder do exército do povo. Me deu a missão, eu tô aqui de novo. Empunhando a caneta como se fosse uma espada. Defendo os irmãos, meu povo, aí nessa jornada. Deixa eles tentar, pode vir. Seu olhar maléfico não poderá me atingir. Sou protegido, eu já disse, abençoado, iluminado. Comandante, está do meu lado. Você não vê, sabe por quê? Não merece. Ajoelha, ora vai, faz uma prece. Ao invés de querer o que o outro tem, lute, conquiste, tente você também. 23 de abril, reverência nossa. O líder dos guerreiros, Jorge de Capadócia. Filho de Jorge Ogunhê, avante. Trago o escudo do meu pai, o comandante. Levante-se, venha pra guerra dessa varena. Erga sua espada e guerreiro, não trema, não tema. Quantas lágrimas a seco engulo e tranquei. Quantas vezes no meu rosto lágrimas enxuguei. Quantas vezes tentaram me fazer sofrer. Quantos desejaram não me ver vencer. Quantos me disseram você não vai conseguir. Quantos me aconselharam a desistir. Com seu olhar invejoso, disperso e opaco, menosprezando o que falo, aquilo que eu faço. Seu olhar maléfico querendo me engolir. Sua inveja não poderá me atingir. Suas palavras me incentivando a parar. Jogar tudo pro ar, desistir e não tentar. Que eu desista, esse é seu desejo. Viver, vencer, eu sei, é o seu medo. No peito eu trago a força inesgotável. Minha determinação, irmão, insuperável. Inabalável, minha fé, minha postura. Espírito que ilumina minha criatura. Pisei na arena, não vou desistir. Só eu sei o que eu passei, o que sofri nessa estrada. O quanto eu percorri, o quanto andei, o que suei, o que corri. Quantas vezes meu corpo se sentiu cansado. Minha alma confusa com os manos que estavam do lado. Quantas vezes minha perna não quis suportar. Quantas vezes o Senhor não quis deixar. Várias noites em claro sofrendo eu passei. Quantas vezes a palavra não dá escutei. No silêncio da escuridão não me conformei. Pensei, tentei, lutei, me superei. Meus joelhos não dobrei, eu me levantei. Como a fênix quis, então aí eu voltei. Filho de Jorge Ogunhê, avante. Trago o escudo do meu pai, o comandante. Levante-se, venha pra guerra dessa varena. Erga sua espada e guerreiro, não trema, não tema. Sou soldado guerreiro de fé que estou. Entre batalhas e guerras jamais se acovardou. Limite superou, dificuldade enfrentou. Se entregar ao inimigo, eu não vou. Quantas vezes perdido e triste você superou. Achou que não suportaria, mas suportou. A dor, o sofrimento, angústia, rancor. Determinação, força, fé, amor. Acredito, né? Eu sei que cê me quer, tenho fé. Te trago tatuado nas minhas costas, né? Sei que é mais que isso aí pra minha gente. Bem mais do que imagem, tatuagem e pingente. Meus inimigos não poderão me enxergar. Linguarudos não poderão falar, me alcançar. Me tocar somente quem eu deixar. Cordas e correntes vão se arrebentar. Armas brancas e de fogo nunca me alcançarão. Porque na terra eu vim, cumpri minha missão. 23 de abril, reverência nossa. Antaro, IDR, soldados de Capadócia. O guerreiro usa boné tipo um elmo de lata. O verdadeiro não se vende por moedas de prata. Eu visto a capa, a espada e o escudo. Montado no ginete branco, eu passo por cima de tudo. Que é o obstáculo, desvio dos buracos. Vocês não poderão me atingir com seus tentáculos. O seu olhar não poderá me zicar. Pois a força que trago comigo irá te cegar. Fala de mim, aí é perda de tempo. Meu silêncio te derrota só com meu talento. Suas mãos não poderão me tocar. Só o dia que estender a mão pra te perdoar. suar. Cordas e correntes arrebentarão. Facas e armas de fogo não me alcançarão. Então mais um dragão irá ao chão, derrotado sem força, implorando a salvação. Filho de Jorge Ogunhê, avante, trago o escudo do meu pai, o comandante. Levante-se, venha pra guerra, desça pra arena, erga sua espada e guerreiro.